as opressões, os homens clamam, clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite e nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus.